Música de peso. Boas tardes, música de peso aqui na Rádio Zero. Acabámos de ouvir Rebirth dos Gwydion, o álbum de estreia dos Gwydion. Temos hoje aqui em estúdio Daniel, teclista da banda. Olá, Daniel. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. O programa passa às 7 horas, já vai começar a ser boa noite amanhã. Daniel, fala-me um bocado dos Gwydion. Estávamos aqui a falar, vocês já andam por aí há algum tempo. Só agora é que lançaram o álbum. Explique-me, fala-me primeiro um bocado do percurso da banda, como é que começou, quais foram os vossos projetos na altura. Quando começaram, porque é que só agora é que lançaram este álbum? As dificuldades que se calhar vocês tenham tido, fala-me um bocado disso. Bom, a gente já começámos em 95, 96, basicamente há 13 anos. Na altura começou como uma brincadeira na escola, onde eu, o vocalista ainda presente, e mais um guitarrista, mais um irmão, que ainda é o guitarrista da banda. Começámos a ensaiar, porque gostávamos de fazer metal, na brincadeira, acabámos por arranjar mais dois elementos para completar a banda e começámos a achar aquilo não só uma brincadeira, mas começámos a tentar fazer uma coisa mais a sério. Entretanto, começámos a gravar uma primeira demo em 98, que marca também um pouco o fim de uma primeira era de Gwydion, quando na altura saíram três elementos da banda. Uhum. Acabámos por recrutar outros membros e começámos a, por aí afora também a dar concertos, poucos na altura, que era mais complicado do que agora. E pronto, fizemos mais duas demos, entretanto, até 2001, onde tentámos divulgá-las um pouco com as nossas capacidades ao máximo. As demos que vocês fizeram foram financiadas por vocês? Foram autofinanciadas? Sim, foi tudo financiado por nós. Não, nunca tivemos assim grandes apoios, pois também é complicado. Na altura também não havia nada. O metal estava a começar a ser divulgado cá em Portugal, que há cerca de 10 anos no máximo, talvez. Sim, havia. As primeiras erupções. Havia poucas bandas, havia poucos espaços. Festival Nível, provavelmente. Sim, Festival Nível, os Decade. E os municipais estavam a começar mesmo? Sim, mesmo os próprios municipais estavam na fase, se calhar, já do Wolfarto. Sim, sim, nessa altura, em 93 já, sim, exato. Exatamente. Mas ainda estava para crescer um pouco ao nível que está agora. Agora. Entretanto, tivemos desde 2001, quando gravámos a nossa última demo, até agora, um período, se calhar, para as pessoas que nos conheciam, um bocado morto, até agora, até 2008. Não foi bem isso que aconteceu. Tivemos também mais algumas contrariedades, com uma ou duas mudanças de line-up. Entretanto, decidimos, a uma certa altura, de parar de fazer demos e arriscar para embarcar para uma coisa séria mesmo. Uma coisa mais séria e gravar um álbum propriamente dito. Só uma coisa. Eu, pelo que li no vosso MySpace, a vossa sonoridade no início, nas vossas três primeiras demos, era substancialmente diferente ou não? Não substancialmente diferente, era mais virado um bocado mais para o black sinfónico sim. E melódico. A partir de fins de 90, inícios de 2000, e mesmo na última demo da Augmentation, já se nota um pouco. Começou a surgir um bocado o boom do folk, viking metal, e a aparecer bandas a fazer uma sonoridade um bocado diferente, que nos influenciaram um bocado. Já nós gostávamos daquele som, tentamos misturar, que é o que a gente faz agora, bocado, mostrar um bocado o black mais sinfónico e melódico com o folk. Entretanto, continuamos a gravar agora este álbum, na parte final mesmo das nossas gravações, surgiu a oportunidade de assinar com uma editora, que nos fez a proposta simplesmente pelo MySpace, é mesmo assim agora. Ah, pois, exato. Que ouviram as músicas que tínhamos na altura, pediram-nos para ouvir o que estávamos a fazer na gravação e decidiram apostar e cá está neste momento cá fora o álbum. Vocês, exato, e parabéns por isso. Obrigado. Começa a ser complicado. Às vezes ainda é um bocado complicado, portanto, lançarem um álbum, principalmente lá está, era o que eu te ia perguntar. Nunca houve um interesse, nunca ninguém mostrou um interesse cá em Portugal para lançarem um álbum vosso. Foi mesmo desespero de causa ou acharam que a proposta realmente era melhor, até para terem um passo para a internacionalização, que agora é muito mais fácil, se calhar há uns tempos era uma coisa que se sonhava? Ou... Não, foi uma coisa pensada? Foi um bocado isso tudo junto. Cá em Portugal surgiram-nos algumas propostas que nunca passaram disso, de meras propostas que nunca se concretizaram. A Trollzorn, que é a nossa editora, caiu um bocado bem, que faz o estilo de som que principalmente que a gente estamos a fazer neste momento, que está dentro do mercado do folk metal, do viking metal, sabe por onde se mexer um pouco. Portanto, foi juntar um bocado útil ao agradável. Estamos a precisar de uma editora, eles gostaram do nosso som e também temos a hipótese da internacionalização. É óbvio. Exato, que é uma coisa boa. E nunca tem-vos surgido, só por curiosidade, de propostas para tocar lá fora, ou só mesmo para já o disco? Tem havido algumas propostas a sondar, digamos mais assim. Uhum. Que, infelizmente, como ainda somos 6 elementos na banda, não, claro. E estamos em Portugal, a viver em Portugal, mesmo com os low cost, é caro, às vezes transporte de instrumentos e etc. Fica um bocado caro fazer concertos soltos. Se calhar num festival ou se calhar uma turnê um pouco mais pensada, não digo uma turnê, mas uma mini turnê. Sim, uma mini turnê. 3, 4 concertos, fora. Se calhar já se consegue compensar mais. Estamos a tentar trabalhar nesse sentido, à espera que surjam mais oportunidades. Até agora temos algumas, mas. Tem ficado um pouco ainda por se concretizar. Ok, pronto, vamos chegar então já com mais uma música dos Gwydion, Vikings Horn. Vikings ou Vikings? Vikings. Vikings, Vikings Horn Parody de. Como é que se diz? Einismon, então, Vikings Horn Parody dos Gwydion. Oh, Vikings Horn Parody. É isso. Como é que foi gravar este álbum? Conta-me. Como é que foi? Foi demorado? Foi difícil? Foi divertido? Chatearam-se? Arrancavam cabelos? Não precisaram de terapia como os Metallica nem nada? Assim, divertido não foi muito. Cansaram-se? Chegaram a uma altura foi. Que... A gente gravámos tudo por nós, basicamente num PC em casa do nosso guitarrista, do Caveira, onde tivemos uma fase experimental para nós próprios. Para saberem para onde é que se orientavam. Exatamente, como é que havíamos de fazer as coisas. Fizemos várias experiências, gravámos as mesmas coisas cada um para umas 4 ou 5 vezes. Uhum. Chegou ao ponto quase da saturação, não é? Claro, exato. Entretanto, conseguimos de chegar a um produto minimamente decente, não é? Para estar cá fora. E tivemos a ajuda depois no fim de uma banda da nossa editora, os Gernot Schagen, que fizeram a remasterização no estúdio deles na Alemanha, que deu aquele toquezinho que... Aquele bocadinho que fica bem melhor. Exatamente. Que dá o boom. Mas gostei bastante da produção. Não... Nota-se, sem ser uma coisa muito... Uhum. Muito a mim já não me soa nada isso. Já estás um bocado farto. Exatamente. Não, mas a produção está muito boa. A masterização realmente, se calhar, deu-lhe mesmo esse toque que faltava. Uhum. E foi todo gravado em solo nacional, como já tinhas dito. Exatamente. Foi todo gravado em casa do vosso amigo. Mas estão satisfeitos no geral com o vosso trabalho? Acham que é uma coisa sólida? Pretendem mudar agora? Não, é assim, nós já estamos a preparar, temos o contrato para lançar o próximo álbum daqui a 2 anos. Uhum. Portanto, estamos a começar já a pensar no que vamos fazer, já começámos a compor uma outra coisa. Mas é assim, se fugir, foge pouco. Tentar, se calhar, fazer melhor a mistura do folk com o black do que neste, porque este, ao fim e ao cabo, junta... Abrange um espaço temporal de 6, 7 anos, não é? De música, sim, de exato, composição. Foi muito tempo. Agora temos uma obrigação de compor sim. Num curto espaço de tempo, portanto as coisas têm que ser, apesar de têm que ser bem pensadas, vamos tentar fazer se calhar melhor essa mistura do elemento folk viking com o black. Mas querem, sei lá, fortalecer essa presença do folk na vossa música? Querem meter mais elementos, fortalecer mesmo isso? Ou... É assim, não quero demasiado exagerado no som como as bandas mais conhecidas. Um caso, por exemplo, lembro-me agora do Scorpio Clani, por exemplo. Uhum, sim, que sim. Tem mesmo os instrumentos tocados pelos membros da banda. O mesmo os Fintrol também metem. Os Fintrol também. Não quero, se calhar, chegar a esse ponto, mas... Mas se calhar embutir um bocado mais naturalmente essa fazer presença, mais essa presença mais folk com a base do black mais melódica e ambiental. O folk que vocês usam, este estilo folk que vocês usam, é maioritariamente nórdico ou vêm buscar coisas cá em Portugal? Sim, o que é que... Assim, pá, a primeira, se tivesse que dizer... Temos elementos folk, nota-se. Mas são coisas que vamos buscar outros lados ou até nos inspiramos um bocado na própria cultura? Inconscientemente também nos inspiramos no folk nacional, não é? Uhum. Apesar de, se calhar, passa um pouco despercebido, mas acho que é uma mistura de todas as culturas que a gente aplica nas nossas músicas. Explica-me uma coisa, já devia ter perguntado isto antes. Porque o que é que significa Gwydion, exatamente? Gwydion é um deus celta, uhum. Que representa a música, a batalha e por aí afora. Sim, exato. Ou seja, toda a cultura, vá, chamemos assim, celta, pagã, como quiserem chamar, é toda de fora, não vêm buscar nada... Sim, o nome... Cá, o reminiscente que vem, aquelas poucas reminiscências que há cá em Portugal, sim, cultura celtas, celta, etc. Sim. Visigodos, por aí fora. Sim, exatamente. São coisas tiradas de cá, que vocês sabem que... Assim, a parte das letras, propriamente ditas, quem se inspira mais e quem faz as letras é o vocalista e ele é que está mais dentro do assunto do que é que propriamente escreve. A gente lê, mas pode se interpretar de uma maneira diferente do que ele quer transmitir. Espero que eu consiga transmitir o que ele quer, porque era o ideal. Mas a ideia que eu tenho é que ele inspira-se tanto na cultura celta como na cultura viking e nórdica, e portanto a cultura celta obviamente abrange também essa passagem por cá. Uhum. Logo daí. Sim. Isso é uma pergunta que nos têm feito bastante, já agora, de do porquê de uma banda portuguesa fazer o Viking, o Folk, o Metal. Não há assim uma resposta muito óbvia, não? Também é um bocado por gosto, provavelmente. Exatamente. É uma mistura de gostos, quer de musicais, quer de culturais. Sim. É uma mistura. Há alguma influência que vocês tenham, assim, maioritariamente? Musical? Sim, uma influência musical. Pronto, dentro deste estilo, não é? Obviamente que há algumas bandas de referência. Como é o caso dos Stirfing, dos Enciferum, mais na componente mais para o black, aquele ambiental, mas mostrado assim um bocadinho, que é o Summoning, que, sim. Pelo menos para mim é uma das grandes referências. Mas claro, inconscientemente há sempre aquelas bandas grandes de Mosfin Troll e por aí fora, mas, e outras mais pequenas também. Na posição que ocupas na banda de teclista, tens algum músico referência? Não, por acaso não. És mesmo só tu? Não, eu não sou de certeza o meu músico de referência. Nunca liguei muito isso. Eu ligava mais na altura, comecei obviamente na altura, conhecia os membros das bandas todas de cor, como era Slayers e Iron Maiden por aí fora. Agora, se queres que diga, não decoro muito os nomes. É mesmo o nome da banda. Sim, claro. Está bem, olha. Vamos passar então a mais uma música, Spirals, agora, dos Vídeos, então, mais uma vez, aqui na Rádio Zero. Spirals, mais uma dos Gwydion. Continuo a conversa aqui com o Daniel. Estávamos a falar agora dos focos que há cá em Portugal. Achas que realmente começa a aparecer começa a aparecer zonas localizadas e direcionadas para o estilo, para o metal, mais do que aqui há uns anos? Se calhar isto começou um bocado um movimento mais cá em Lisboa, nesta zona entretanto já se disseminou e já não há tanto cá, como estavas a dizer também, começa a ser difícil aparecerem aqui eventos e mesmo esse tal foco, esse tal movimento de bandas. Achas que se dispersou um bocadinho? Assim, há uns anos atrás, assim, metal é sempre ovo, né? Ah, claro. Mas, pelo menos que agora nota-se mais, porque também é mais fácil de conviver e descobrir novas pessoas do que antigamente, que basicamente as pessoas só se conheciam nos concertos e, uhum. e via-se, especialmente quando era no. Me lembro em Cascais, quando era um concerto no Dramático, que Cascais era invadida por metaleiros, que era uma coisa espetacular. É assim, acho que há sempre focos em todo o lado. Mas achas que se nota mais agora? É capaz de. Há muitas bandas locais também que acabam por sempre por fortalecer e angariar, entre aspas, pessoas, mesmo que sejam amigos da banda, mas não gostam muito do estilo, acabam por gostar e depois vão um bocado atrás e acaba-se por. O que é bom, acaba-se por divulgar mais o metal no território nacional. E acaba-se também por conhecer agora bandas de outras localidades sem ser da nossa residência. Uma partilha de ideias. Exatamente. E etc. Continua a não ser muito fácil ainda de conseguir dar concertos regulares noutras zonas do país. Mas pronto. Lá está, isso é aquilo que também estávamos a falar. Exatamente. Há imensas questões. A questão das despesas e por aí fora. Mas mesmo assim, ainda se vai-se conseguindo um bocado com esforço de se conseguir fazer um intercâmbio de bandas pelo território nacional. Sim. Achas que. O que é que achas? Acrescentavas alguma coisa? Se pudesses mandar nisso tudo, acrescentavas alguma coisa, mudavas alguma coisa cá em Portugal para que se disseminasse um bocado mais o estilo? Mudava o hino nacional para metal, não, estou a brincar. Isso era capaz de ser interessante. Era giro. Não. Se mudasse, talvez. É difícil mudar a mentalidade dos portugueses no geral para conseguir encaixar este som de uma forma global e passar nas rádios mais comerciais e na televisão e por aí afora. O que havia a mudar era talvez, se calhar, haver um pouco ainda mais de apoios às bandas. Se calhar ainda faltam muitos apoios para gravar, para poder se deslocarem para ir tocar a outros sítios, porque a coisa que a gente vive basicamente para ir tocar a outros sítios é um pouco das receitas dos bares, das entradas, exatamente, dos sítios onde se vai tocar. Pronto, quando há um festival, se calhar, torna-se um bocadinho mais fácil, se calhar, de conseguir conciliar isso tudo. Mas concertos, assim, aqueles concertos regulares, que são obrigatórios para a maioria das bandas, torna-se mais complicado se conseguir fazer concertos mais regulares pelas diversas zonas do país. Claro. Há algum sítio em particular que vocês gostassem de ir tocar? Estavas-me a falar no Porto, gostavas imenso de ir tocar. E fora de Portugal, gostava imenso, tenho assim um sonho. De ir tocar a algum lado. Claro que era o Vaca, não é? Exato. Isso é não, mas se calhar um pouco os pés mais na terra. Há um festival também na Alemanha que é o Ragnarok. Ragnarok, que é mais virado para esta sonoridade de mais folk, Viking. E esperamos que para o ano possa-se conseguir qualquer coisa. Olha, não era nada mal. Gostavam de... Sei lá, não tenho curiosidade em... Não sei se algum de vocês foi à Finlândia ou Noruega ou etc. Não tenho curiosidade em ir lá tocar. Com outras bandas, se calhar, maiores ou... É claro. Ou como isso era vem mesmo do meio. Isso era um bocado o culminar do... Se calhar dos vossos objetivos. Objetivos, sim. Deste trabalho também, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a maioria do público-alvo desta nossa sonoridade encontra-se um bocado por essas zonas e poder tocar com bandas também deste estilo que dava-nos algum agrado. Algum calo mesmo até. Exatamente, algum calo também, porque cá, infelizmente, ainda não há assim muitas bandas a explorar este som. Espero que comecem a surgir mais para se poder divulgar mais também esta vertente do metal. Claro, lá está. Mas voltando um bocado à questão interna cá em Portugal. Eu não sei, vocês já andam aí há algum tempo, não sei que idade é que vocês têm, mas mesmo assim, achas que nestes últimos anos, além do que tu já tinhas dito, que pronto, há uma aceitação maior agora em relação às bandas, em relação ao metal, mas achas que mudou muito a mentalidade cá em Portugal em relação ao estilo? Sim, já estão, as mentes já estão um pouco mais abertas Para receber. para receber este estilo de som. As pessoas já não nos olham tanto de lado, portanto, andar de preto e de botas e por aí afora, não é? Já começa a ser um bocado mais normal e aceito pela sociedade, porque ainda há outros estilos que ainda, se Ainda são, calhar ainda são pois. menos aceitos, não sei. Mas pronto, creio que está a mudar. Há mais pessoas a aderir ao metal, vejo cada vez mais gente jovem A gostar a gostar do estilo mesmo e a mesmo a formar bandas e com garra para seguir em frente pois e é isso que é preciso, são aí. essencialmente é nunca desistir e continuar E a começa a ouvir. haver realmente bandas jovens. Eu lembro-me agora recentemente, porque foi uma coisa com que fui um bocado bombardeado com isso. Os Before the Rain daqui de Setúbal Sim. também já fizeram, penso que chegaram a fazer capa na Terrorizer. Foram mencionados já 3 ou 4 vezes na revista e lá está, eles tiveram. Pronto, são uma banda relativamente jovem, penso eu. Eu não tenho a certeza, mas eles também já andam aí há Por algum acaso tempo. não, a gente já tocou uma vez com eles também em Correios, mas não sei ao ponto é que eles já começaram a banda. Às vezes pode ser que mais Sim, exato. conhecida agora, Pronto, e mas lá está, e também tiveram um bocado essa disseminação já além fronteiras. exato. Não, já há mais Pronto, e o que é? bandas, E há muitas felizmente, bandas já há assim, algumas exato. bandas nacionais, supostamente de underground, que já Começam começam a dar a despontar lá fora, um um passo em bocado, um frente, passo em sim. frente, exatamente. Se calhar até em relação a outras bandas já andam aí há muito tempo. Exatamente. Estava a ver aqui que perguntas é que mais tinha para fazer, mas olha, acho que vou mesmo meter mais uma música Ok. e deixar depois. Inquisition Queries dos Gwydion. And who adored his image, these two were cast alive into the pool of fire, burning with brimstone, and the rest were slain by the And all the birds were filled with their flesh. I direct to the video. See Inquisition Queries, um som diferente, um bocado estavas a dizer, não tem aquele componente folk, nota-se muito mais, é muito mais virado sim, para... Sim, este é o tema que acaba por ser um mais black, um bocado mais à maneira antiga. Que a gente fazia, sem dúvida alguma. E tu pessoalmente, sem querer arranjar problemas com a banda, preferes este tipo de som ou preferes o som que vocês praticam agora maioritariamente, com mais folk? Não, eu agora pessoalmente estou um bocado mais virado para a sonoridade de folk, também, mas também nunca descurei esta parte de black também. Se bem que agora está mais para o black um pouco mais ambiental, como há bocado tinha dito, na vertente de summoning, e também agora, mesmo os Moonsorrow agora também estão um bocado mais nessa onda. Então também estás um bocado mais virado para aí? Sim, se calhar a próxima forma é capaz de ter um bocado mais de influências também por aí, mas também com uma grande parte de folk. Uma pergunta que se calhar, não sei se é muito clichê ou não, é impossível viver da música, não é? Com Achas que só da música? Achas que cá em Portugal pelo menos é um bocado difícil viver só disso? Pelo menos nós é. Ou seja, e quer dizer, pelo menos até agora das pessoas que têm que perguntar... Sim, todas as bandas que eu conheço cá em Portugal que fazem este estilo de som de metal em geral, não é? Não conheço ninguém que viva da música, se calhar só mesmo os Municipal, provavelmente, e daí não sei... Se vivem exclusivamente só da música, mas... Pronto, Ribeiro já escreve livros agora. Pronto, também. Exatamente, não sei. Mas acho que não existe ninguém que viva exclusivamente da música, não sei que sejam ricos, provavelmente. Não há mais ninguém que consiga sobreviver disto. Pô, é um bocado pelo complicado. Pelo menos com este estilo de som, não há mesmo hipótese. Não... Pois. Não tenham ilusões. Ah, sim, acredito. Mas... É mesmo assim. Mas ainda assim vale a pena tentar claro, e esforçar-se. É por gosto demais. Exclusivamente, aliás. Sim, exato. Há alguém com quem vocês gostariam de trabalhar em estúdio? Há alguém que achasses que podia dar aqueles não sei qual que falavas há bocado? É sim, existe aquele estúdio que sempre foi uma referência, pelo menos há uns anos atrás, agora tenho estado um bocado mais desligado disso, que era o Spino Fox Studios e o produtor, o Mika Jussila, que é em finlandês. Sim, mas ele é produtor, talvez se me lembrava... Ele já fez de Moonspell também, já fez sim, algumas exatamente, bandas... Sim, pois é daí que eu conheço. Obviamente isso era um estúdio de referência, mas que é bom, paga-se. Ah, pois. E não sei se teremos possibilidades de fazer isso, mas o mais provável é gravarmos por cá outra vez e masterizar. Talvez, aí já tenho que pensar. Vocês agora têm contrato para quantos discos? Portanto, foi este e vamos ter mais um. Mais um, e depois? Logo se vê. Mas preferiam continuar com a Trollzorn? Assim, para já estamos mesmo muito satisfeitos com o trabalho que eles têm feito. A nível de divulgação, de apoiar a banda, tem sido excepcionais. Temos o álbum praticamente disponível na praticamente toda a Europa, o que é bastante bom. E eles têm feito bastante publicidade e têm-se empenhado bastante em nos ajudar, respondendo sempre quando a gente pede algo. Portanto, o próximo álbum será obviamente com eles. A partir daí... Vamos ver como é que as coisas correm para se continuamos com eles, caso também haja interesse deles ou surge outra oportunidade. Mas preferencialmente uma editora internacional, ou internacional, fora de cá de Portugal. Sim, a não ser que surja alguma editora cá em Portugal que aposte fortemente neste estilo, não, que não, para já não estou ainda a ver tão imediatamente a acontecer, não é? Há alguma editora cá em Portugal que se foca um bocado neste estilo? Neste tipo de sonoridade particular? Neste sonoridade particular, que eu saiba, não. Poderá haver, mas que, se existe, eu desconheço. Não... Ia-te perguntar outra coisa. Achas que há alguma banda cá em Portugal que queiras recomendar? Melhor, há uma banda cá em Portugal que seja um bocado referência para vocês? Referência barra influência? Neste momento, assim, existem muitas boas bandas em Portugal de metal e cada vez existem mais. Eu não queria estar a mencionar nenhum nome, até porque não há assim nenhuma influência direta no nosso, na nossa música de uma banda nacional. Agora, obviamente que existem bandas, obviamente que os Moonspell acho que influenciam toda a gente que ouve o metal, não é? Ah, sim. Não tanto agora, como é óbvio, não é? Mas já passámos por essa, um bocado por essa fase e crescemos também um bocado a ouvir isso. Portanto, obviamente que existem outras bandas agora que são muito boas, lá está, também tem uma sonoridade um bocado diferente dentro do metal da nossa. Assim, posso se calhar dizer que bandas que tocam mais parecido com o nosso estilo cá em Portugal, neste momento só vejo duas bandas, que são os God e os Hordes of Yor. Sim, fica então um bocado a recomendação. Sim, já tocámos com ele com as duas, são um pessoal impecável e recomendo. Pronto, vamos ficar com mais uma agora. Estamos a ficar sem tempo. Estamos a caminhar para o final. The Trickster of Ragnarok. Ragnarok, sim. Ragnarok, então, dos Gwydion, mais uma vez. We'll be right back. Trickster of Ragnarok, mais uma música dos Gwydion. Infelizmente estamos a caminhar para o fim. Só temos tempo para mais duas ou três perguntas que eu te quero fazer e para mais para a música final do disco. Infelizmente tive que passar uma à frente. Uhum. Diz-me, próximos concertos. O que é que vocês têm marcado? Ora bem, para já temos dois. Temos um dia 3 de maio no Festival Âncora em Benavente. Uhum. E vamos ter também no dia 24 de maio. Acho que é isso, é um sábado. É, acho que é. E que vai ser no Bar Ilusões em Caxias, com uma banda que já nos acompanha há imensos anos, com os nossos amigos, entre aspas, que já vêm do tempo de Dogma, que são os Insânia. E também a banda que nos convidou para este evento, obviamente, que são os Dark Side of Innocence, que também é uma banda que está a aparecer e está a dar agora muitos concertos em força. Esse festival em Benavente é com mais bandas? É. Não, mas são de cá? São de cá. Creio que são os Moby Dick e outra banda que são os Bad Noise e a primeira banda. Eu sinceramente não me lembro o nome. Não, também ninguém se importa. Outra coisa, contactos, sites, okay. Deixa aí... Pronto, temos o nosso MySpace, que é myspace.com/GwydionMetal. Gwydion escreve-se. GwydionMetal. Metal. Disponível. Exatamente, depois temos o nosso site, que é www.gwydion.org. Se quiserem nos enviar um e-mail, enviem para info@gwydion.org. Ora, e fica... o programa vai estar disponível em podcast a partir de domingo. A informação vai estar toda no site. Quero agradecer imenso ao Daniel por ter vindo cá. Obrigado, ao programa. Foi pena não termos cá o resto dos elementos. Fica para a próxima. Pronto, fica para a próxima. Esperemos que pronto, brevemente tenha cá o Gwydion com boas peso. Novas. Em peso, exato. Ou qualquer outra banda. Vamos ver como é que isto vai correr daqui para a frente. Ah, olha, tudo bom para vocês. E obrigado também para o programa. Questão. Obrigado. E vamos ficar com Turning of the Wheel aqui no fecho do programa. Foi música de peso mais uma vez aos domingos às 6 na Rádio Zero. Já sabem, o blog é musicadepeso.blogspot.com. Podem ir consultando, mandar um mail, está lá tudo. Então, bom resto de domingo e fiquem com Turning of the Wheel, os Gwydion aqui. Innismoon. Aqui então a divulgação dos Gwydion em música de peso. Bom fim de semana, fiquem bem.